Leiamos a palavra do Senhor neste momento. Vamos lê-la no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e versículo 3. Leiamos, portanto, Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém. Deus, nesta noite, prepare nossos corações para recebermos, para entendermos e para guardarmos a sua bendita palavra. A palavra de Deus que nós lemos neste momento, ela nos diz exatamente assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sob a unção do Espírito Santo, eu desejo falar-lhes a palavra de Deus subordinada a este tema: as marcas do verdadeiro missionário. As marcas do verdadeiro missionário. Não esqueçam, as marcas do verdadeiro missionário. E começo por dizer que na passagem bíblica que lemos, nós encontramos dentre os 7 mencionados um que a sua vida manifesta, serve para exemplificar as marcas que deve estar ou acompanhar a vida de um verdadeiro missionário. Eu vos digo que Estevão não era simplesmente um diácono, ou em outras palavras, ele era mais do que um diácono. Eu vejo Estevão como um verdadeiro e autêntico e fervoroso missionário. Eu olho para Estevão como um homem de um ministério reconhecido, um homem de um ministério eficiente, de equilíbrio e assim por diante. E vocês podem me dizer: mas, pastor Gilmar, Estevão não viajou assim como Paulo viajou, Estevão não realizou viagens missionárias. Você pode me dizer: o apóstolo São Paulo realizou a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. E qual foi a primeira viagem de Estevão? Quero lembrar-vos de que, no contexto bíblico, não existe distinção entre missões estrangeiras e missões nacionais. Isto é um termo nosso, no contexto bíblico. Onde houver um pecador, aí está um campo missionário. Aleluia! E Estevão era realmente um grande missionário. Então vamos direto à palavra do Senhor: as marcas do verdadeiro missionário. A primeira marca de um verdadeiro missionário é esta: há de ser um homem de fé. Há de ser um homem de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, diz-lhes assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Amados, lembremos-nos de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível realizarmos a obra missionária. Estevão era um homem de fé. A fé de Estevão era uma fé grande. A fé de Estevão era uma fé ativa. A fé de Estevão era uma fé evangelística. Oh, homem tremendo e gigante na fé. Aleluia! Quero que vocês entendam, queridos irmãos, que a fé genuína, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas divinas, a fé nunca falha, a fé nunca diz não. Os dois cegos aproximaram-se de Jesus, eram cegos, mas tinham fé e passaram a ver. A mulher cananeia e sirofenícia, que estava com a filha moribunda e à beira da morte, teve fé e a fé, e a filha foi curada. Marta, irmã de Lázaro, foi exortada pelo próprio Mestre Jesus com a seguinte palavra: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! A fé nunca é distão, a fé nunca falha. Eu gostaria de dizer para vocês que a fé é tão importante, é indispensável para a obra de missões e para a vida do missionário. Então vos digo, a fé, queridos, faz ver o incrível. A fé faz crer, aleluia, no incrível. A fé, na verdade, ela faz ver o invisível. A fé faz crer no incrível. A fé faz o impossível. A fé é a primeira marca de um autêntico e verdadeiro missionário. Agora entendam o que eu quero dizer para vocês. Se você não acredita ou não tem fé no poder de Deus, na palavra de Deus, você está desqualificado para esta obra. A minha Bíblia fala de 10 homens incrédulos, 10 homens covardes e 2 homens de fé. E vamos examinar o que 2 homens de fé, pastor Serginho, pode fazer diante de 10 covardes. Acompanhe-me neste momento e vamos ler a palavra do Eterno Deus no livro de Números, no capítulo 13. Vejam só o que diz a palavra. Aqui está tudo isto. 10 covardes voltaram tremendo de uma importante missão. Números capítulo 13, é versículo 31, que diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Aí está a voz dos 10 covardes. 2 homens de fé voltaram entusiasmados, conclamando ao povo a conquistarem a terra. Números 13 e versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 10 covardes vieram dizer que os inimigos eram mais fortes. Números 13 e versículo 31. Porém, os que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 2 homens de fé proclamaram que a fortaleza de Deus era mais forte. Números capítulo 14 e versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temais. 10 covardes afirmaram que a luta não adiantaria. Não adianta não, gente. Eles são gigantes, são homens sarrões. Não adianta. Covarde é covarde, não tem jeito. 2 homens de fé prosseguiram alegres, anunciando que a terra manava leite e mel. Números 14 e versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará. Terra que emana leite e mel. Aleluia! 10 covardes se queixavam de que a terra consumia os seus moradores. Números 13 e 32. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra, que havia um espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela eram homens de grande estatura. 2 homens de fé não cansavam de afirmar que a terra era muito boa. Números 14, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. 10 covardes lamentavam, envergonhados, e diziam: éramos como gafanhotos diante deles. Números 13 e versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 2 homens de fé continuavam apregoando que o Senhor é por nós, se o Senhor é conosco, nós venceremos a batalha. Números 14 e versículo 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como um pão os haveremos de devorar. O Senhor é conosco. É assim, Josué e Caleb, 2 homens de fé, conseguiram entrar em Canaã. Os 10 covardes pararam no meio da jornada. Você pertence a qual desses 2 grupos? Você pertence ao grupo dos 10 covardes? Eu quero te dizer, Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com homem tímido, desanimado, homem que para no meio da jornada. O compromisso de Deus é com o homem de fibra, é com o homem de Escute bem o que diz a palavra. Atos 6 e 10. 10, eles não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era um missionário cheio de sabedoria, mas a sabedoria de Estevão não estimava-se simplesmente ou unicamente ou primeiramente em uma sabedoria secular. A sabedoria dele não era sinônimo de um aglomerado de palavras ou de pensamentos filosóficos. A sabedoria de Estevão era a sabedoria que vem lá do alto. Aleluia! Conforme diz Tiago, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre mansidão de sabedoria, mediante o contínuo proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparciável e sem fingimento. Esta é a sabedoria que vem lá do alto. Ah, meus irmãos, e principalmente os que têm um sentimento missionário, quero dizer-vos que ainda que estudemos livros e livros, tratados e tratados, se nós não ficarmos na dependência de Deus, não teremos a sabedoria certa para resolvermos os problemas. Sabedoria para saber entrar e sair, sabedoria para poder conduzir, canalizar a obra de Deus. Esta sabedoria, queridos, ela vem lá do alto. Ela vem lá do alto. E quem quiser adquirir esta sabedoria, o segredo está em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Teme ao Senhor e o espírito de sabedoria vai tomar conta da tua vida, porque o espírito de Cristo é espírito de sabedoria. No próprio livro de Provérbios de Salomão, Jesus é identificado como a sabedoria de Deus. E eu fico admirado como o Senhor Jesus Cristo, na verdade, é a sabedoria de Deus. Deixa eu mostrar para vocês o quanto Jesus era sábio, e ele é, na verdade, a fonte da sabedoria de Deus. Isso não é doutrina, mas pode lançar luz na vossa mente sobre o que eu falo. Parece que eu estou vendo, na sexta-feira, Jesus sendo conduzido ao Gólgota, ao patíbulo da cruz, e lá vai mestre. Jesus era tão inteligente que ele morreu, irmão Júnior, na sexta-feira, no finzinho da tarde. Aí sabe o que acontece? Vejam só, no finzinho da sexta-feira, ele estava morrendo. No sábado, o cartório não funciona. E eu penso, irmãos, quando foi na segunda-feira, lá vai os fariseus, os saduceus, chegam no cartório e diz assim: senhor escrivão, nós viemos aqui para receber o atestado de óbito daquele nazareno chamado Jesus. Aí o escrivão diz assim: mas que conversa é essa? Atestado de óbito de Jesus? É sim, ele morreu, ele foi sepultado na sexta-feira, e nós queremos o atestado de óbito dele. Nós queremos, mas como é que eu vou dar o atestado de óbito para você? Tem o seu jeito. Nós queremos, não posso. Nós queremos, porque não pode. O homem já ressuscitou. Agora, aleluia, eu digo a Deus: dá-me sabedoria, dá-me sabedoria, oh. terceira marca, a terceira marca de um verdadeiro missionário é esta: há de ser um homem apaixonado. O verdadeiro missionário, ele tem de ser um homem apaixonado. Estevão era um homem apaixonado pela obra de Deus e pelas almas perdidas. Quando estava sendo apedrejado, ele ainda ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão era um homem apaixonado. A palavra compaixão, no original do Antigo Testamento, significa sofrendo com. Sofrendo com. Jesus sofria com os pecadores. Haja visto o que diz Isaías, capítulo 63, e versículo 9. Ouçam: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Isto é compaixão, sofrendo com. A Bíblia diz em palavras proféticas: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Jesus não era um mestre frio, insensível, e que não identificava-se com o problema da humanidade. Se ele olhava para a multidão, ele chorava. Chegou na casa de Lázaro, não aguentou, estava chorando. Olhava para as crianças e dizia: deixai, deixai vir a mim. Oh, homem de coração tão sensível. Oh, querido Jesus, entenda, querido irmão vocacionado, o verdadeiro missionário, ele tem que ser um homem apaixonado, ou em outras palavras, um homem de compaixão, um homem que tem um coração voltado para a obra de Deus. Entendam bem, os homens dos tempos bíblicos eram homens que pregavam e suplicavam de coração cheio, cheio de compaixão. Moisés era um apaixonado pela obra de Deus. Deus está falando, está dizendo: Moisés, eis que este povo é de dura serviço. Vou destruí-los, vou acabar com esse povo e farei de ti uma grande nação. Ah, quem sabe se fosse outro dizia: é mesmo, Senhor, é assim mesmo, esse povo é de dura serviço. Eis-me aqui, enaltece o meu nome, destaca o meu nome, Senhor, já que assim é o Senhor que quer, então está bem. Moisés era um homem de compaixão. O Senhor disse: ah, Moisés, vou destruir este povo, vou acabar com este povo, porque é de dura serviço. Moisés começa a chorar, prostrado, rosto em terra, e diz assim: Senhor, lembra-te da tua promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. O que dirás nações ímpias? Vão dizer que o Senhor é o Senhor severo, e que tirou este povo lá do Egito só para matá-los aqui no deserto. Não faça isto, Senhor. Ah, Moisés, não, não, não. O povo é de dura serviço. Senhor, se não é possível perdoar este povo, eu te peço, risca o meu nome do teu livro. Moisés, desce e diga ao povo que marche. Escuta o que diz Jeremias, capítulo 9, e versículo 1: oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ah, meus irmãos, escute desta verdade: pregador dos olhos secos, pastor dos olhos secos, evangelista dos olhos secos, crente que só olha para a multidão com os olhos secos, esqueça a obra missionária. Tente essa obra missionária. Quando olha para a multidão perdida, já está lacrimejando, já está chorando, já está cheio de compaixão. E eu estou contemplando nesta noite muitos olhos que já estão lacrimejando aqui. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo era homem de compaixão, pois ele dizia: eu quisera, se possível, morrer por eles. Eles são da minha pátria. Se pudesse, morreria por eles. Era compaixão. Jesus era homem de compaixão. Diz a Bíblia: eu subi no Monte das Oliveiras. Então, olhando para a multidão, os viu como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, e foi tocado de íntima compaixão. Eu quero, neste momento, lançar um desafio aqui. Quero saber quantos querem fazer uma breve oração e dizer assim: Jesus, dá-me mais compaixão pelas almas perdidas. Quantos querem fazer esta oração? Levante aí a sua mão agora. Cristo, diga comigo: Jesus, Jesus, Jesus, dá-me mais compaixão. Salvação.